fake, me chama de Fred, eu disse Freud. Não é um médico, é um monstro. Acontece que eu não falo de monstro, tipo quando eu faço sexo no prédio. Tudo que excede é mão. Eu sei que seus amigos só querem ter você de volta. Aproveita que seus fãs e sutiãs tornaram a coisa real. Eu guardo tudo no meu santo graal. Ei, mano, como eu faço uma punch? Me ensina, me patrocina, eu quero uma chance igual você pra eu dar uma força pra mãe. A minha mina me deixou sem grana. Onde você vai com champanhe? Não, mano, eu não costumo mais ser como antes. Meu tempo livre é onde eu crio as crianças, ensinando como eu cuido das plantas e cortando barbante pra não serem marionetes, pois são seres gigantes. Eu não sei como funciona esse lance, eu só escrevo mesmo se isso não for importante. Eu sinto que o amor me confunde. Eu preciso ir, a minha mina tá sozinha, eu tô longe. Não há como copiar o nosso brilho nos olhos e nem aliviar o nosso peso nos ombros. Eu fico com as crianças no colo. Eu vivo porque eu sei a aparência dos anjos. Tá comigo a chance de ser o melhor que tiveram. Alguns cegos veem bem, mas nem todos veneram Cristo. Se ele viesse através de mim, um mestiço, filho de uma virgem, porque foi assim que disseram. Ansioso por algo que eu espero uma vida toda, que todos vocês engraçados queriam, mas não viam formas. Um salve pros loucos, pros desaforados, pros emocionados, pra quem não vive uma vida à toa. Quem te ensinou a gostar de mim pela minha roupa? Deveria gostar de mim pela minha força. Fora da academia, quando eu tento conciliar correria, família, carreira, vício, jardim, louça. Meu mano, foda-se, meus ídolos todos se foram, são parte da mídia da qual sou contra. Foda-se, todas as linhas que escrevo são contra você, sua vida morna, eu sou quem contorna. E toda essa grife sai sempre de moda, foda-se. Eu treino os moleque, eu explico as coisas. Cada pilar do sistema eu revelo o esquema e o porquê da torre ser dividida, foda-se. Eu dou um curto-circuito em menos de um segundo, eu te mudo e recrio a cena toda. O mercado é o que cria, eu vendo o que cê não produz, porque eu tenho a visão do consumidor, trouxa. Eu sou uma bolsa de valores, não o valor da bolsa. Eu penso isso a longo prazo, quando eu tiver colecionado clássicos e você tiver cansado, o público repetindo a mesma música do verão passado. Todos querem esquecer que existem, mas se exibem, paradoxo que não permite. A noite acolhe os sonhos e as angústias de toda estirpe. Veja as entranhas na calçada, um cigarro e umas garrafas, jeans marcado e gola alta, só me restam os tragos do spliff. No frio das madrugas do centro, ela era o meu número, de cachecol, coturno, sobretudo. Nos beijamos ao lado do bar, no meio do tumulto. Ainda não sabíamos que tínhamos algo em comum. Querer se mandar embora desse mundo.